Claro, sim. Respeito. Tem que se respeitar. Respeitar principalmente a opinião de cada um. O importante que está fazendo lá, não é importante, é um fundamento, é algo que cada casa segue, tem que ter o respeito. Sujeitos têm que aprender a respeitar, porque aí sujeitos não vão estar praticando o amor e a caridade e o respeito. Porque muitos de sujeitos aqui na Terra têm essa desunião de casa com casa por causa disso. O importante é fazer a caridade, ter respeito com o sagrado, com os guias espirituais que se manifesta, que vem do Urum Puaiê, para direcionar os filhos. Adorei as aulas. Adorei as aulas. Graças a Deus. Até sucesso. Boa fumaça do cachimbo do bumbum. Boa fumaça, não vê que não quer. Estou muito feliz, muito honrado, viu, vô? Ah, que isso, vô. Vô, que dá, né? Vô, quando o senhor incorpora, por que que acontece aqueles efeitos no corpo do médium? Tá. É uma adaptação, meu filho, do corpo físico e espiritual junto com o médium. No caso, cada médium tem a sua forma, aliás, cada entidade tem a sua forma de fazer-se a manifestação no médium. Então, tem alguns espíritos velhos que não fazem essa utilização desse chapulejo, né? De fazer esse barulho sonoro que é... Às vezes, o filho inteiro acha que é preto velho que é gripado, né? Mas não é não, meu filho. Isso é simples para a gente entrar. Quando o povo faz essa manifestação do meu cavalo, ao mesmo tempo eu estou acoplando no perispírito dele, né? Sim. Ele se afasta e eu começo a minha irradiação. Aí, ao meu povo faz a modificação no corpo dele, né? E também vou trabalhar tá? Esse chakra, a corda vocal, né? Para ter essa modificação. Mas não há necessidade, meu filho, Porque muitos médicos, a doutrina da casa, não há essa modificação. Né? Cada um é cada um, cada qual é cada qual. Haja-se um tempo de respeito com a manifestação. O importante é o espírito para a caridade e o aparelho mediúnico, o cavalo, seja qual designa a cidade, para a manifestação da fé, do sagrado, da ancestralidade e dessa comunhão de fazer o bem. Entendeu? Qual que é a força que traz, através da Umbanda, para o povo do Brasil e do mundo, a raça negra? A Umbanda, meu filho, é a manifestação da ancestralidade dos negros, dos anciãos, dos escravos. É uma forma de não se perder a cultura. É uma forma de não se perder a... Não é perder a etnia, mas os costumes. Porque hoje em dia estamos se perdendo muito. A cultura continua, sim. Mas é aquela cultura muito massacrada, mal vista. E isso que traz o lado também positivo e aqueles que não têm a evolução, o lado negativo. Mas a Umbanda em si é os espíritos das etnias, não vou dizer raças, é das etnias, viu, meu filho? Sim, senhor. Que faz e permanece ativo a cultura, né? Que é do negro, do velho, do anciano, do pai velho, da mãe velha, do caboclo, do índio guerreiro. Que aqui, meu filho, né, no Brasil, já se fazia a vida do morada, os índios, que hoje na Umbanda chamam os caboclos. Respondi, meu filho? Sim, senhor. Esse perguntador, esse sim, gênero. Sim, senhor. Então, é de se manter viva e acesa a chama da cultura, da verdadeira cultura, para isso não morrer e continua, porque os terreiros, os terreiros, é que mantém esse costume. E é uma incorporação, uma palavra que a ancestralidade vem passando para se manter, né? O costume, para não se perder do espírito aqui na terra. Tá, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Qual benefício a Umbanda traz para a sociedade local aonde um terreiro de luz se instala? Antes de tudo, da caridade, é a humildade. Porque muitas casas de luz, de Umbanda, se localizam hoje em um espaço aqui na terra onde há muito a precariedade. Né, meu filho? Que é as favelas, os mais humildes, os mais necessitados, não que outros lugares não haja, mas os mais necessitados. O papel fundamental da Umbanda, além da caridade, é a humildade de receber todos aqueles com o coração, o amor, a fé e a simplicidade e a humildade, meu filho. Independente se o espírito de terra estão de precada ou sem precada, que é esse calçador. Se é preto, se é branco, amarelo, dependendo da opção sexual a qual estão nessa terra, independente de tudo, meu filho, é mostrar e transparece a humildade acima de tudo. Né? Porque é os humildes, muitos humildes. Então, esse que é o papel. Além disso, hoje em dia não, sempre, desde que a foi fundado pelo Caboclo, que já existia algumas manifestações, Mas algum terreiro de Umbanda não é só um guia se manifestar usar o cachimbo. Não. Um terreiro acaba saciando muitas formas, levando o carinho àqueles que chegam aqui. Muitas casas trabalham a parte social, que é isso que dá também que a evolução, porque sempre teve, viu meu filho? Sempre teve. Agora ainda mais, o que está ganhando que é o espaço, está ganhando respeito, se todos mantêm unidos, que é essa caridade, porque acho que faz há muito tempo, as casas kardecistas que faziam esse trabalho assistencial, que é muito forte. Existia sim os terreiros que faz até hoje, né? Mas o papel também é de levar, que é fazer o papel, a parte social, a caridade material. Uma sopa, uma roupa, um trapo, um agasalho, aqueles que estão além do remédio para a alma, mas é um remédio para uma dor, para uma ferida. Aqueles mesmo que chegam, porque muitos sacerdotes, às vezes, que são mal compreendidos, acabam fazendo os trabalhos junto em prol da comunidade, e muitos, como já chegou, não vai citar essa casa, mas no todo que existe, daqueles que ali não tem um pataco, para fazer esse procurador do trabalho edificante na terra, de ganhar o seu sustento. Vai num lugar, a porta é fechada. Vai no outro, a porta é fechada. Muitos mesmo, já percorreram dentro de terreiro, aonde teve ajuda. Não que os outros lugares não teve ajuda, tá? Então, a ajuda da comunidade, além de fazer a manifestação do Espírito com a caridade, mas é isso, é fazer em muitas casas. Deve-se isso, manter, criar, planejar, que é com muito, é com pouco que se faz um muito. Não é necessário ter muito para ajudar aqueles que precisam. Um abraço, como o povo estava falando aqui dele. Está falando dessa coisa que você está aí nesse carinho de dele, mas que é o amor, não é mesmo? O amor, o abraço, o afeto, o carinho. Então, com pouco, se faz muito. Então, tem a necessidade de ser um material. Mas, muitas vezes, o lado, o material, se necessita. Mas muitos precisam de uma atenção, de um olhar, de uma conversa. E muitos médicos têm que fazer isso. Que é a caridade além da casa, além do terreiro. Essa caridade. É de escutar o irmão, aquele que está lá na rua, no relento. Porque muitos falam, ah, que dó, que dó. Não, essa, eu acho que eu vou ensinar os militares a não falar essa palavra. É que tenha compaixão. Em vez de falar que dó, de dizer palavras bonitas, de falar que viu, por que, que os militares não pegam aquele que está no relento, não coloca, não dá uma gajada, um prato de comida, um banho? Muitos fazem isso, muitos, mas necessita é mais. É dessa caridade que necessita, é dessa caridade que precisa ser passada e precisa ser trabalhada, viu, meu filho? Graças a Deus. Alguns dizem assim, mediunidade se desenvolve. O outro diz, não, o ser humano não tem nada que ele pode fazer porque é o guia que incorpora. Ensina a gente, vô, como que é? A caridade, ela se desenvolve sim. Tanto no campo espiritual da manifestação, mas a caridade é onde o povo falou, não faz uns segundos. Tá? Então assim, a mediunidade, todos são médiums, todos. Aqueles que têm a mediunidade um pouco mais aflorada, aqueles que não. Aqueles muitos filhos que trabalham na incorporação, meu filho, porque no plano espiritual foi designado um plano espiritual foi feito, um conversado para que se fizesse essa caridade aqui. Então, muitos vêm brincar nesta encarnação com este dom desta humanidade aflorada. E no decorrer da caminhada aqui na Terra, vai se descobrindo, seja dentro de uma casa, um terreiro de Umbanda ou uma casa kardecista, para se fazer. E também esta caridade, onde é desenvolvida assim, é lapidada, porque muitos filhos de Terra necessitam de um ser, são uma pedra bruta. É uma pedra muito valiosa, não seja aqui na Terra, para o plano espiritual, onde nós fazemos a lapidação com o passar do tempo. Viu, meu Deus? Vovô, o estudo é importante para o médium? Ou deixa o guia que incorpora e diz assim, eu já tenho certeza que eu estou incorporado, o guia se vira. Porque o guia tem muita sabedoria, para que eu vou estudar? Sim, mas tá, o guia tem a sabedoria, o conhecimento. Mas necessita do espírito em terra também buscar esse conhecimento. De fazer e estudar sim. Estudar as ervas, a natureza, porque a Umbanda é a natureza. Os elementos que se encontram nela, que nós utilizamos. Estudar a preservar, estudar a cultuar a natureza. E também, meu espírito, há muito tempo atrás, muito tempo, alguns anos atrás, não tinha isso. É a Umbanda pé no chão. Se aprende no terreiro, sim, se aprende no terreiro, porque boa parte do conhecimento, dos fundamentos, das raízes, dos costumes, são passados para as entidades. As entidades passam para os espíritos aqui na Terra. Mas há todo agora uma a evolução. Então os guias espirituais também estão na evolução. E necessita dos médios buscarem o conhecimento. O conhecimento com guia, conhecimento com o gelador, o dirigente espiritual. E também nesses preto no branco, que vocês têm. Mas esses preto no branco, meu filho, acaba que confundindo a vez o espírito na Terra. Porque o espírito de Terra ainda não tem a paciência de saber absorver. O que acontece? Há Umbanda, mas as práticas, as vertentes, né? Então acaba com o exemplo. É aquela Umbanda esotérica e outra é aquela Umbanda cruzada. Então um filho ainda tem esse preconceito, que um filho que acaba pegando e um filho que é da Umbanda cruzada, estudando a Umbanda esotérica, acaba tendo aí uma dificuldade no que está sendo passado, porque aquela coisa, mas é errado, mas não é assim, não é isso, não é aquilo. Meu é aquele, o umbandista, que estuda e pratica a Umbanda esotérica, estudar uma Umbanda cruzada, que é a Umbanda de Morocco, a Umbanda de Angola. É necessário estudar, sim. As casas, os templos religiosos, muitos estão próprios fazendo os estudos. Né? E tem que ter esse estudo. Aquela maioria vem sabendo tudo, sabe? Aí os filhos se enganam. Porque muitas vezes a gente tem conhecimento, sim. Mas necessita que esses vocês tenham esse preparo. Um exemplo, meu filho. Se esse cavalo não sabe o que é o manjericão, como que eu vou fazer uma comunicação que eu preciso de um galho de manjericão? Como? Ah, mas o guia sabe, tá? Mas se você é um canal. A gente utiliza, é uma comunicação que nós fazemos. A gente passa. E necessita que esses seres tenham uma base em estudos, em saber diferenciar as coisas, para ir sim o guia trabalhar, porque vai juntar o conhecimento do médium e o conhecimento do guia espiritual. E os dois, porque, meu filho, eu vou estar aqui, mas eu estou num corpo, numa matéria. Meu cavalo está aqui e vovô está aqui. Então, são três que, unindo, juntando a minha sabedoria, o meu conhecimento e o conhecimento dele, que temos, fazemos aí a união dos conhecimentos para passar para os filhos. Aí, quando o vovô fala, não é assim. Aí ele pergunta, mas por que ele é assim? Aí eu explico para ele. Viu, meu filho? Porque meu cavalo é assim, tá aqui, o vovô está aqui, mas o cavalo também está. Está escutando, está vendo. E assim é o conhecimento, o aprendizado dentro de um terreno. Tá? E fora também que deve também ter o conhecimento, mas saber o critério, buscar esse conhecimento. Porque o que tem, meu filho, depois que não presta, que acaba expondo, né? Eu expliquei que era ver, não quer fazer estudador de erva, quer fazer estudador de outras coisas que é lá, não é verdade? Sim, senhor. Essas coisas aqui, por conta daqui com a careta, às vezes eu expliquei que era fazer esse escutador, que o povo vai ficar numa coisa e uma coisinha, né? Aí, mas aí, mas o que eu quero fazer? Ouvir e ver, preto velho. Vai querer lá aprender a fazer feitiço para adoçar, para derrubar, não é verdade? Para querer buscar a ver como que faz uma firmeza, um assentamento, e isso, aí começa a coisa errada. Aí começa, entendeu? Vô, quando a pessoa tem cargo, ou a missão, ou o compromisso de ser um dirigente espiritual, ela já nasce com isso? Ou contrai isso durante a vida por vontade própria? Já nasce, meu filho. Já nasce. Já nasce. Já nasce predestinado. Mas no decorrer da caminhada, onde o filho se encontra dentro da Umbanda. Além de se doar, é amar a Umbanda, é amar. É fazer por amor. E aí, no decorrer da caminhada, o próprio guia espiritual, ou o guia dirigente da casa, vai aí, não é lembrar, é fazer a que já vem predestinado, é toda uma, é moldar e preparar para ser um gerador e um dirigente de uma casa espiritual, de um templo espiritual. Porque não é só, meu filho, incorporar. Não é só saber que essa tocha, essa cor aqui, representa o orixá Ogum. Aqui é Ogum, nas outras casas, representa Oxum, essa cor aqui. Oxum. Tá? Não é só isso. É saber escutar, é saber ter paciência, é saber passar pelas adversidades, pelas dificuldades da vida e se manter firme com fé e com força. Porque muitos dirigentes acabam, no decorrer da caminhada, não suportando esse cargo. Não suportando o peso e desiste. E aí que faz desiste, meu filho, vai lá naquelas outras, nas outras casas de luz, nos outros templos religiosos, vai falar lá que foi isso e aquilo, que passou isso e hoje está chave, não. Porque não aprendeu da forma correta. Quis ir rápido demais nas coisas. O que é rápido demais, meu filho? O que é rápido demais? Tudo que é rápido, tudo que vem rápido demais, não se dá valor. Não se dá valor. Por isso que há aquele preparo. Um ano, dois anos, aqui na casa é 7 anos. É 7 anos para... Mas o Hugo já disse aqui para alguns que daqui 7 anos vai abrir casa. Mas o espírito que era... Não quer porque sabe o que é. Não é só incorporar. Saber isso e aquilo. É ouvir, se calar. Porque muitas vezes tem que ouvir. que falaste que vocês falam muito, mas não tem a paciência e a sabedoria de ouvir. É que nem um preto velho fala. Um preto velho muitas vezes se cala e ouve. Tudo bem, meu filho? Graças a Deus. É assim que chega, é assim que chega. Quando a gente ouve falar de um conhecimento que se adquire com a experiência da mão de pena, da mão de fogo, da mão de faca, isso são coisas que o dirigente precisa adquirir como conhecimento através da experiência, ou os filhos também são obrigados? Não. Dentro de uma casa, de um terreiro, alguns são preparados porque vai exercer essa função, né? O cambono ele é preparado. O tabaqueiro, o ogã, ele é preparado. Quem vai fazer lá, né, o ritual para Exu é preparado. Então, essa preparação não é assim, todos os filhos, não. Todo médium, não é assim. É o preparo vem com o tempo, que aí a espiritualidade, nós vamos observar, ver se vai ter responsabilidade. O que adianta, meu filho, dar uma mão de pêmba para um filho aqui na terra, que só quer esse conhecimento muito rápido, a coisa muito rápida, sendo que lá na frente não vai usar isso para o bem. O que adianta dar a mão de faca para um, para fazer o bem, sendo que mais tarde vai usar para fazer o mal. Então, não. Essa coisa de todos ensinar, de ensinar todos numa casa, não. Alguns. Cada um aqui na casa tem um trabalho. Por mais que não incorpora, mas tem o quê? O trabalho, a obrigação para fazer. E é preparado. E aí nós vamos o quê? Com o passar do tempo, observando, analisando, aí sim vamos saber se esse filho dessa terra está preparado para cumprir com essa obrigação, com essa missão, no trabalho. Claro que sim. Porque eu vou ver muito mesmo, os filhos de terra é assim, né? Quer lá, quer aprender a fazer isso, quer aprender a fazer aquilo, quer aprender a fazer tudo. E mais, acaba usando para alguns por negativo e às vezes acaba se perdendo no desenleado aí da caminhada e não saber utilizar esses fundamentos. É fundamento. Fundamento. São fundamentos. Não sabe utilizar os fundamentos, mete os pés pela mão aí, já viu de que vive. Sim. Então, às vezes, alguém que é um pouco mais leigo, sem necessariamente se aprofundar nos mistérios que devem permanecer no sagrado, o que, que representa ter uma mão de pêmba? Vamos passar um pouco por cada uma delas. A mão de pêmba. Mão de pêmba é um... Vou falar assim, um pouco, não vou falar tudo. Isso, sem ter que abrir os mistérios. Só para saber o que é que é. Está vendo isso como ele é? Mas bobo. A mão de pêmba é aquele passado para aqueles filhos que não há necessidade de incorporar para riscar um ponto, para abrir um portal. Mas não é só dar a mão de pêmba. Primeiro ele vai ter que conhecer a gravura, os símbolos ali, os símbolos, que essa união desse símbolo, com o conhecimento com o tempo, ele vai saber firmar um ponto, não é arriscar, firmar um ponto, para cura, para saúde, para prosperidade, para cortar uma demanda, cortar uma maleza. Então, esse fundamento é passado da pêmba, da mão de pêmba, é justamente para aqueles filhos de terra que às vezes no trabalho não precisa incorporar para riscar um ponto. Um exemplo, alguns cambonos são preparados pelos dirigentes espirituais, alguns, para ter a obrigação de firmar a casa. Não é só pegar a vela e não. Tem a água da patinha para trocar, para fazer a limpeza, a firmação de Exu, o ponto de escape de firmação do Exu guardião da casa, do Exu do Adabaque, do caboclo chefe da casa. Aí é passado, porque aí ele vai ter essa obrigação de fazer essa afirmação, porque haver muitas coisas que sobrecarregam um dirigente, um gerador espiritual. Então ele acaba passando para alguns esses fundamentos. Meu filho. Certo. Foi claro? Foi claro, sim, senhor. A mão de fogo. E já abrindo uma outra questão. Enquanto está incorporado, todo mundo tem essas três mãos aí. Sim. Que é o guia espiritual que carrega esse conhecimento. Sim. Isso. Então, a mão de fogo... A mesma coisa, meu filho. É a mesma coisa. A cobra... Ela tem que saber os fundamentos. Mas o robô não vai passar isso. Isso. Mas os fundamentos para quê? Não é, a cobra não é só para fazer um escarinho. Antigamente, até hoje, a pólvora ela é utilizada muito para trabalhos negativos. Então, tem que saber o conhecimento de como que vai riscar, como que vai atear fogo nessa pólvora. Né? Tem tudo isso. Por exemplo, fazer um escaleiro, tem a forma. Cortar uma demanda, mandar uma demanda. Se caso necessite. A fase, porque a pólvora, quando ela faz a explosão na matéria, quando ela é bem utilizada, quando a pessoa é preparada para isso, ela vai estar, meu filho, todos larva, chip, o que tiver acoplado, até mesmo doença, espírito que fica ali grudado no corpo perispiritual de vocês, vai haver o que? Esse desacoplamento. Quando faz esse estouro da pólvora, tá? A mão de faca. A mão de faca não é algumas casas, algumas doutrinas, não utilizam a mão de faca. A mão de faca é o que? É preparar. Às vezes é um ogã, um curimbeiro, um tabaqueiro, tá? A ter a obrigação do quê? De imolar. Dar a menga ali, no assentamento, no trabalho de cura. Então ele é preparado para saber como que vai, porque assim, não é só pegar o animal, não, e ali cortar. Existem vários tipos de posicionamento da mão para fazer um corte. Né? Um corte para a saúde tem um jeito. Um corte para abrir os caminhos. Quando pega um corte, meu filho, que é pegar o pescoço do animal e ter ali o posicionamento. Mas não é só isso. Tem um outro fundamento também, antes de fazer essa imolação, esse sacrifício, o sacrifício animal. Então eu vou deixar aí a mão de pemba, a mão de fogo e a mão de faca. Sim, senhor. Graças a Deus. Eu vou receber cachimbo que está falando demais. Vovô? É assim que você espera. Pode perguntar de como vai arrumar quem fala. Tá. Quando a Umbanda ensina amor, humildade, tolerância, daí o umbandista vê que tem uma casa que não faz o procedimento igual a dele, uma casa que tem um conhecimento ali do uso da menga, já diz que aquilo ali não é Umbanda. E indiretamente acaba julgando um irmão... Condenando que estava ali para amar. Sem saber que foi feito por bem. Né? Ajudou a outra família a encontrar o equilíbrio, a paz. Matou a fome. Olha. Porque abriu o caminho também, né? Fala. Sim, meu filho, por quê? Ah, essa é a condenação. É. A casa da vertente não é só na quimbanda, mas algumas vertentes, algumas casas religiosas, como a casa de vovô. Faz a organização. Basística da língua do Egito. E a condenação, essa que se condena os filhos, aí. Cadê a prática da humildade, do respeito e da caridade? Porque muitos, meu esse o trabalho, o corte, ele vem do candomblé. Algumas casas ainda têm essa. Algumas, a ligação muito forte com o candomblé, não que seja candomblé e não que não seja umbanda. Alguns dizem que não é umbanda, só tem o nome de umbanda, mas que não é umbanda. Vovô respeita, tá? Vovô respeita porque é assim que se mostra a humildade e o respeito. Como muitos que vêm nessa casa, meu filho, que é kardecista, candomblecista, e umbanda esotérica, umbanda sagrada, e o vovô diz, e há um respeito, por mais que ele já acaba, né? Ali, mas vovô, mas vovô, mas vovô, mas o senhor, vovô, que é o patrono também da casa. Então, assim, por que ele tem essa que o meu cavalo, que eu não vou contar, da vida dele, mas ele buscou errado, não é errado, mas ele buscou conhecimento. Então ele faz a utilização do algo correto. Aí cadê o amor, a caridade, o respeito com os irmãos, com aquela casa? Muitas farofadas que é feito para Exu, as festas, as louvações, né? Que mata aqui, meu filho, se você está numa região, que se você, antes de chegar aqui, viu, que são pessoas carentes, né? Sim, senhor. E no dia de louvação, de louvação do orixá, de uma festa aqui na casa, há essa fartura, comida em abundância. E muitos que comem dessa comida, aquele que foi ofertado, que tirou o exército, que tirou a menga. Mas não foi colocado o animal lá. E o animal também não foi feito a brutalidade. Mas por favor, mas isso é uma brutalidade. Brutalidade é esses tantos bebês que a gente não nem olha para a cara dele, nem conversa com os animazinhos, já vai tudo naquela coisa e fazendo aquelas horríveis. Matador, né? Isso? Então se esse filho de terra que só come esse. Vegetar, né? Mas vocês estão matando também, sabia? Mas se ele está na mãe dela, se vocês estão arrancando, para ver o que ele arranca dali, ele vai o quê? Para satisfazer a fome de sujeito. Tá bom? Claro. Então, assim, há respeito e assim, há o fundamento, sim. E aí, quando o povo diz da parte da doce chiada, muitos que vêm no dia de louvação, de festa, que come, ainda gosta que leva. Mas não é, meu filho, quando você vê, não vem aqui, os povos não levam aquele que faz? Leva. Ele leva. E leva para casa. Para dar para o pai, para o irmão, para o vizinho que está necessitado. Tá? Claro que sim. Respeito. Isso. Tem que se respeitar. Respeitar principalmente a opinião de cada um. O importante que está fazendo lá, não é importante, é um fundamento. É algo que cada casa segue, tem que ter o respeito. Se os gestos têm que aprender a respeitar, porque aí os gestos não vão estar praticando o amor e a caridade e o respeito. Porque muitos de São gestos na Terra têm essa desunião de casa por casa, por causa disso. Ah, porque na minha tem assentamento, na dele não tem. Na minha tem esse gesto bonito. Na dele não tem gesto bonito. No dele é, não é isso nem aqui não. O importante é fazer a caridade, ter respeito com o sagrado, com os guias espirituais que se manifesta, que vem por um poaiê para direcionar os filhos. Porque não importa se é um, se é outro, se é isso, se é aquilo. Não importa que se não precisa nem de vela, que uma oração, uma prece feita com amor, isso basta do que arrear isso de fazer uma matança, de fazer um sacrifício. É a fé. É a fé, esse é o sacrifício de todos os dias. Graças a Deus. E na maior parte das vezes, vô, são essas as pessoas mais empenhadas ali em lutar contra a intolerância religiosa da outra. Mas é esse que vamos aí pegar para fazer a manifestação que tem. É a manifestação daquelas coisas malandras que faz no caminhador, é esse. Ah. É desse de pegar o tambor e não ter vergonha e andar na rua, bater o tambor. Sim. Porque antigamente era discriminado, não podia tocar tambor. Sim. Hoje não, hoje o povo gosta. É. Quem pega e põe vai andar na rua, vai cantando, vai louvando e tem que ser assim. Mostrar-lhe, impor o respeito que tem que respeitar. E muitos desses sacerdotes, alguns que puxam frente de algum desses, são os que são condenados também. Já o que são condenados. Porque aí vai falar, a casa dele é assim, a casa dele de crânio é assim, são seis, meu filho, tem que aprender a respeitar e viver união. Porque se os seis ficam de falando, mas não faz nada que tem que fazer. Nada que um guia, nós já lemos que é de preto, o amor, a caridade. Aí lá, porque um é diferente, vai lá e vai falar contra. Aí se vocês mesmo vão estar contradizendo, com a parábola. E aí, vó, a pessoa sai e diz assim, você não pode criticar a minha religião. Mas ele mesmo não tem... E os irmãos que estão ali, esse critica. Ah, mas esse meu filho, mas é mesmo. Mas não é meu filho, pai de pretinho. Esse aparador. Que tem que exigir o respeito, exigir o amor, exigir a união. Pregar. Eu tenho preconceito com o que é canombrecista, que é canombre. Ele não tem que dar um banda, tem preconceito com o que um bandeiro, porque acha que muita abusivista acha que canombrecista só faz mal, que quem bandeiro só faz mal. Então são vocês que prestam. Ah, meus filhos, vocês estão muito enganados, viu? Estão muito enganados. Vô, explica para mim por que acontece isso que eu vou contar para o senhor que eu vivi. Com esse trabalho, a gente conhece muita gente, graças a Deus, né? Viaja muito lugar. Aí, quando chega para o espírito, ele fala assim, não, eu sou católico, né? Mas a gente acredita um pouco mais. Aí vai para o espírita, não, aí vai para o bandista, ele fala, não, eu sou espírita, né? Aí vai para o moço do candomblé, ele diz, não, a gente toca uma umbanda, mas é mais fechada, né? Daí vai no candomblé, aqui em banda, diz, não, é como se fosse o candomblé, mas não... E aí, sempre vai jogando pro outro, não assume ali, a minha religião é bonita, o candomblé é tão bonito, aqui em banda é tão bonita, não é, vô? Mas tem que assumir. Então. Mas tem que assumir, esse que o vovô fica espiado, e ouvindo que acaba, que é muito igual, vou falar aqui na gíngua, na lição da casa. Vovô, mas eu tenho vergonha de falar no meu trabalhador do ganha-pão do dia que eu sou um bandista. Ah, aí quando pergunta, para mim eu falo que eu sou católico, eu falo que eu sou espírito. Aí vovô pega a China aqui e fala assim, tem que honrar o suor que corre quando está batendo tambor, que está aqui pulando, chacoteando, fazendo a caridade. Não é ter vergonha. Porque nós não temos vergonha quando vocês estão no leito, doente, ajoelhado, aí nessas horas. Não tem vergonha, né? Ô, pai, vem, me ajuda. Ou é sua ajuda que não está dando as coisas certas aqui, no trabalhador, na pataca. Aí vocês não têm vergonha, não é verdade? Porque enquanto vocês tiverem isso na mente, na cabeça de vocês, o preconceito com os Xungês mesmo. O preconceito da origem de Xungês. Xungês não tem que ter esse medo, porque é um medo que afasta muito o espírito dela da verdadeira realização da felicidade. É um medo. Porque Xungês às vezes tem medo de uma coisa que nem vai assim ter um impacto, uma coisa assim que vai assim deixar Xungês assim assustado, de alguma maneira. É Xungês mesmo que se assusta com isso. É Xungês mesmo que tem preconceito com Xungês mesmo. E não honra. Porque vovô acha muito mais, vovô entende que tem um preconceito. Mas se não lutar, se Xungês não abrir a boca, que hoje já está muito modificado as coisas. E que continue assim, que fale mesmo. Mas não é para sair falando, que tem muito que acaba abusando. Né? A ver que é dar medo no irmão da terra, eu sou um bandeiro, sou quem bandeira, sou um bandeiro que não precisa. Não mexe comigo. Quem tem é meu cavalo que fala, que não mexe com ele, que ele não anda só. Mas se fazer por erário, vai ficar andando ali, que eu não vou andar com ninguém, não. Tá? Graças a Deus. Existe alguma diferença para o preto velho quando vem trabalhar? De arriar num cavalo que é médium e no outro que é dirigente? Não. Para nós é a mesma coisa. Não tem essa diferença. Para nós não importa. Porque quando o vovô está aqui arriado, todos os pretos velhos são chefe. Nós trabalhamos espiritualmente em união, coisa que a gente precisa. Nós trabalhamos com respeito com o outro. Hoje, se você não viu aí, ele, na linha de preto velho... Achei bonito, vó. Ah, vai aqui assim. Viu, meu? Se o guardião tiver que descer, desce, o morro deixa. Se quiser descer, baiano, boiadeiro, caboclo, desce. Você vai trabalhar? Pode trabalhar. Tá? Nós chamamos uma equipe. Uma equipe, não se fala equipe espiritual, sim. Tem as falanges, tem as linhas de trabalho, mas são uma equipe. Então não é bem a gente diferenciar, porque ele é zelador, o outro lá é desenvolvendo, está desenvolvendo. Então, às vezes, o desenvolvimento tem mais sabedoria e vergonha na cara do que um zelador. Sabia, meu filho? Nossa. Tem? Sim. Que tem mais do que se dá respeito. Então, para nós, a matéria não importa. Não importa se é dirigente, se é desenvolvente. O que importa é se vai se dar o respeito, se vai ter o respeito e vai praticar o respeito. Isso que importa. E com respeito, obviamente, aos outros lugares que eu fui e visitei, mas eu vi uma coisa diferente aqui na vossa casa e na casa do Pai Moçambique. Vocês fazem uma fileira de preto velho de um lado, uma fileira de preto velho do outro, e o preto velho dirigente da casa senta na filinha lá igual todos os outros. Eu não achava igual. O outro aqui assim, eu vou ficar esse, né? Meu cavalo já falou, o senhor vai sentar, o vovô vai sentar. Isso. Aqui é para esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Por causa... Mas quando é agir, vocês colocam um banquinho de um lado, banquinho do outro. Mas também tem fundamento. Qual que é o fundamento? Aqui, por mais que está tudo igual na fileira, que é na corrente, que é a corrente, né? Isso. Mas assim, a cavalo de Catarina, a parede de Catarina, ela é a mais velha, ela que junto com esse cavalo, que fundou esse terreno. Uhum. Então ela fica lá. Uhum. A outra filha chegou, é por tempo. Ah. Um filho, por exemplo. Na casa de vovô, o vovô não vai pegar o que é a hierarquia, que se tem a hierarquia. Por exemplo, o aparelho, o cavalo de Moçambique, né? E ele, o preto velho, ele vai trabalhar para fazer caridade, né? Então ele vai, assim, aqui chega uma corrente, e ele vai trabalhar, não importa, aqui o vovô não tem esses que é arulixar, arulixar, tudo aqui é igual. Então, se tem esse tablado, tem aquele toco lá, vai sentar lá, naquele toco. Porque aqui chega, é que nem o cavalo quando se vai no lugar, ele tem esse, depois vovô aqui, depois vovô ali. Tem ali mesmo que eu vou ficar, lá, ali, vou fazer o tempo. Mas tem o fundamento, meu filho. Tem. Que é a mais velha. Além do cavalo, que é o dirigente, a mãe pequena. E aí vai. Entendi. Aí os que vão ficando mais para o final, se chamam os desenvolventes. Porque num dia de aberto ao público de atendimento, que às vezes tem alguns desenvolventes, o vovô já deixa avisado que os que estão mais para frente da pasta atendem, dá o regimento, pasta o banho, e aqueles que estão, são desenvolventes, não podem ir lá tomar, porque está desenvolvendo aí. Isso. Tá vendo? Pode sim. Entendeu o fundamento? Sim. É tudo assim. Mas é o vovô daqui, tudo fazendo na mudança. Vovô, por que que às vezes num terreiro colocam os homens de um lado e as mulheres do outro? Olha, meu filho, aqui na caixa, vou falar daqui. Isso. Esse é um homem de um lado e um outro, que é um masculino e um feminino. Não, mas não tem. Hoje é porque está assim, se aqui, o médico daqui, que às vezes não tem espaço para ele aqui, mas ele vai sentar lá, ali, junto com o lado feminino, é uma corrente. Então, numa corrente, há essa divisão do masculino para o feminino, mas os espíritos que se manifestam lá, ela incorpora preto velho, mas não é feminino. Ele tem o outro que o recebe preto velho, é masculino. Então, não tem igreja. Tem um fundamento, sim, que é o homem de um lado e a mulher do outro. Mas aqui hoje está assim, meu filho, que é porque aqui hoje se inscreveu no dia de atendimento aberto ao público. Mas no dia de desenvolvimento, não. Mas sempre assim, tudo. Certo. É. Claro. Vô, a gente está se aproximando aqui dos 10 minutos final. E. É, pega aí, espera aí, coisa aí. Ô, meu filho, alguma queixa aqui que tem que ter. Pode esperar um cabinho, meu filho? Claro que pode. Chora um pouquinho com a vovô. Pai, já devo voltar com tudo que eu toco. Eu tenho treino ou o quê? Vai lá, entra ali, xuxa aqui, ó. Que a faixa aqui, xuxa de novo. Ai, tá bom, meu filho? Pode continuar, vô? Ai, filho. O vô, o que uma pessoa tem que ter no coração quando diz eu quero me iniciar na Umbanda? É para incorporar preto velho? É para ajudar o outro? Como é que é? Comprometimento, meu filho. Se comprometer. Tem que se comprometer ao trabalho, a exercer o trabalho. Seja ele qual for dentro de uma casa. Se é cambondo, se é para ficar na porta, recepcionando e dando uma senha, pegando uma água, limpando o chão. Todo é um trabalho espiritual. Seja ele médio que incorpora e aquele também que incorpora. Porque o grupo mediúnico, a casa, todos vão estar exercendo um trabalho mediúnico. Os filhos nessa terra têm que ter comprometimento. Porque muitos querem entrar no terreiro para desenvolver. Mas quando se fala em alguns casos, se você vai cambonar, se você vai limpar o chão, não quer. Porque é uma beleza ver um negro velho assim, né? Os filhos que vêm na casa, dão um preto velho, um pai velho, assim, arreado na matéria. Sim. É, e vislumbrante. Mas tem que ter um sacrifício, comprometimento. Porque não adianta nada fazer desenvolver a mediunidade para um guia aliar, sendo que este filho não tem comprometimento na vida dele fora do congá, fora do terreiro. Porque isso não se aplica somente aqui, meu filho. Não se aplica dentro do terreiro, fora. Como que aqui na casa sugeriu aqui? Tem alguns filhos que é novo, né? Que tem idade nova. Mas o vô cobra comprometimento com o estudador, com o preto no branco. Né? Quando não está chegando aqui na terra, não está fazendo esse estudador no preto no branco, o vô pergunta, questiona, cadê o seu comprometimento, a sua evolução Como que a gente quer ter comprometimento com o seu guia? Será que você não tem comprometimento com o seu sentimento na sua vida? Né? Daquele espírito também que quer incorporar, mas o vovô vai lá fazer visitador no dia dele, filho. Acorda cedo para ir trabalhar, não quer trabalhar com preguiça. Cadê o comprometimento? Cadê o respeito? Né? É. Porque aí faz a manifestação da fé da caridade, aí chega um no pé do preto velho e fala, ô meu pai, eu sou aluno, estudador, eu sou assim, assim, assim. Aí vem o cavalo, está com o mesmo problema. Aí é que nós faz, além de nós estar auxiliando, levando um direcionamento para esse filho que está aqui no pé do pai velho, pro aparelho também. Aí que entra a evolução, o aprendizado e o comprometimento. Que valor tem o médico? Ah, mas é o guia. Mas o médico que enche a cara no barato. E aí quer dar jeito com a entidade, com a entidade não. Manifestar com amor, a caridade, fazer, sendo que não tem comprometimento. Você sabe que isso é errado, não é verdade? Graças a Deus. Eu vou, às vezes não está vendo e quer perguntar, vou colocar essa pergunta rapidamente. O que tem algum significado ou é a preferência do senhor que o cachimbo fique de ponta cabeça? E por que, que a vela só segura no dedo do pé? Isso que o vovô não vai falar. Tá. É um fundamento que existe, né? Sim. Os mais velhos, que a gente já teve filho da casa, que eu vou virar cachimbo, que virar cachimbo, que ele muda toda a língua. Eita, vô. Porque às vezes assim, acaba vendo a incorporação, e aí tem aquele jeito de incorporação. Mas esse aqui é o fundamento que eu quis. Ah, mas se é os mais velhos, mas o comigo velho está aí aliado num burro novo, né? Sim. Mas a alma dele já é antiga. Ele trouxe esse fundamento antigo. Aí os pais de santo, o zelador, mais antigo, sabe quando o preto velho vira cachimbo. Uhum. Né? Uhum. Tem a complicação do cachimbo assim. Ah, mas não cai nem no fundo. Então. Meu cachimbo terminou. Ah, meu cachimbo terminou. Quem duvida do meu cachimbo? Que vem cá, que vem aqui. Né? Graças a Deus. E aqui está a minha mironga. O cachimbo virado e deixa a tocha aqui no chão, no dedo, de onde foi, né? Mas é um fundamento desse cachimbo assim. É, mas o não vai falar, porque senão isso não vai dar vida inteira virando cachimbo. Mas não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Aqui na casa a gente que estava ali sentado já viu. Já pegou pelo médico, o médico tem consciência. Tem consciência. O velho tem consciência que está dentro, ele vira. Ah, e aí? Aí eu vou lá, e o amigo velho vai lá e pergunto, pô. Não para o preto velho, para o médico. Ah. Qual que é o fundamento de virar cachimbo? Isso. Por que ele está virando cachimbo? Por que ele está fazendo isso? Aí fica aquela merda. Eu pego esse cachimbo aqui na fornalha. Quente mesmo, chove, aí eu pego o fio da casa, pronto. Graças a Deus. É, gente. Vovô, qual que foi a maior lição que a sua última encarnação deu pro vosso espírito? A fé. A fé? A fé. O senhor nem pensou para responder, vô? Não, meu filho, é a fé. Uhum. Preto velho pensa para responder, ah, nunca vi esse. Né? Entidade que enrola para responder uma coisa. Eu já mandei esperar ela numa caixinha. É a festa, porque nos momentos de agonia, no tempo lá de vovô. E vovô sofreu e não sofreu. Uhum. É uma parte, é uma fase que o vovô tem orgulho sim de falar, mas acabo que já ganhei. Eu evolui em espírita com o meu próprio cheiro. Foi na fé, foi na chibata que eu tive fé no meu batalhão. Foi na fé que eu aventei no tronco e sempre com a fé e a esperança de que um dia irmã ia chegar, não só eu, como todos que ali sofreram, iria ter a paz. A paz e a vitória. Eu vou botar meu estômago, meu padre. Porque é a fé, é muito o que o Espírito dela precisa. E o que eu trago é a fé. É isso que me manteve na encarnação firme, onde eu acreditei. Acreditei nos orixá. Acreditei no batalá. Acreditei no meu sócio. Que o meu trabalho na irradiação do meu sócio. Foi onde o meu ganhou a libertação. Mas a libertação da alma, do ser, onde o vovô evoluiu até o perdão, a perdoar. E foi a fé que me ensinou a perdoar. É. Quando o vovô fala assim, de ser um pouco mais exigente, quando o vovô fala assim, nunca vi, para ele tiver parar para pensar, para responder, eu tenho conversado com o dirigente da casa, né, o seu aparelho, né, de um, e ele tem dito, eu chego com os espíritos e pergunto qual é a tua história, como é que é isso, se pensou, já vou subir. Algum dirigente não gosta de fazer isso com as entidades dos filhos, porque às vezes vai dizer assim, é uma afronta com o espírito vai ficar triste. Fica triste, pô. O espírito que vem trabalhar no sério, espírito de luz. Não. O espírito que é de luz não é o espírito, é um médium. É um médium. É o médium que vovô ensina. E é o médium que ele ensina. O meu trabalho, o trabalho de vovô, é isso e do meu aparelho também. Muitas que estavam aqui na casa, meu filho, passou por toda essa fase que precisa. E todos, meu filho, viram aí. Não é que o vovô quer assim, falar, de gabar, não. Mas é o quê? As incorporações são incorporação sadia. É respeito. É a firmeza que o médico tem de ter a certeza que está ali. Porque precisa, essa. Uma das provas é o médium ter a certeza que está. E muitas vezes o médium pergunta, mas eu quero conversar com a entidade, e minha entidade não responde, não fala comigo, aí que o dirigente vai lá e pergunta. Quem é você? Por que esse ponto é assim? Mas quando a entidade, quem passa, e meu cavalo também tem os momentos dele, alguns momentos, de viver. Então há um respeito. Não adianta um gerador que não tem essa mentalidade de viver, de querer chegar no preto velho e perguntar uma coisa. Quando o vovô diz que o preto velho não demora para responder, tem preto velho aqui que demora, meu filho. É cada um. Tá? Mas é assim, o cavalo sabe como o que está ali manifestando é mais idade, mais. Ele vê, ele tem um respeito. Então, todos que estão aqui nessa casa, que é dirigida por vovô e que meu cavalo também toma conta, nunca nenhum se sentiu desrespeitado. Só é agradecido. Sim. E aqueles que hoje não fazem parte da casa, carregam uma bagagem de conhecimento que se perdeu. Se perdeu. Se perdeu o decorrer do tempo, com toda essa. Ah, que não pode fazer isso, que não pode isso, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Não. Vovô segue, não que o vovô não é vovô. Tem a evolução, mas eu continuo ainda. É nos costumes de exercer a unidade e o médico ter a certeza, Aqui ninguém anda no carro, ninguém pega no fora, não. Mas é assim, quem pergunta, qual que é o nome de vós? O avocado ali de onde? Ela vai responder. Mas por quê? Ela vai contar a história dela. Aí mesmo vai conhecer a entidade. E o gelador vai conhecer a entidade. Qual que é o seu ponto, vovó? É esse. Por quê? Vai explicar. Que assim seja, ele vai para o outro. Então há um respeito, sim. Não é falta. Agora o fato de respeito é pegar um bebê pelo braço, levantar, xingar, falar palavra, humilhar, isso não. É tudo feito com educação, é tudo feito com conhecimento. Viu, meu filho? E aquele que não está preparado, a entidade fala. Não estou preparado, não vou dar nome. E o cavalo deixa. Vê que o velho vai riscar ponto? Não, por quê? Vou preparar o cavalo. Aí, esse é o jeito. Vai para outro. Entendeu, meu filho? Sim. Não pode ter o dirigente medo de ser exigente com o correto, né? É isso que está ensinando. Porque a entidade não vai se ofender com uma pergunta que faz. Não, vai se ofender o médico. É o cavalo que se ofende. Claro, o guia não, porque o guia sabe que é um trabalho. Sim. É a lapidação. Claro. Então o guia não vai ficar. Vai se sentir ofendido, não. Tá certo. Bom. A gente terminou o nosso tempo de trabalho com o senhor hoje. Quero agradecer muito em nome do diálogo com os espíritos esse trabalho que eu realizo, viu, vô? E pedir ao senhor de passar uma mensagem final para todos que nos acompanharam até aqui. Que os filhos de terra mantenham firme e forte na fé. Não se deixem se sentir derrotados pelo preconceito. Vença o preconceito dentro de vocês. Abre o coração, abre a mente de novo. Abre o coração para receber o amor, a lição. O que a religião de Umbanda tem a passar, se diz aqui na Terra. Siga a sua caminhada, meus filhos, todos os seus, com o amor, o respeito e a fé. Lute pela fé, lute sim, meus filhos de Terra, para que a Umbanda seja mais para frente como está sendo. O respeito, não que a Umbanda está, a Umbanda tem o respeito, mas as pessoas se darem o respeito. E é através de praticar a verdadeira fé de vocês, e se mantém firme e forte, não se balancear pelo preconceito. Porque o preconceito que gera o ódio, que gera o medo, faz com que vocês se prendam na evolução da alma, da carne, e não lute pela evolução da religião, e não luta pela evolução do próprio, do próprio sucesso mesmo. Então lute e tenha fé. Cada vez mais que os filhos de terra têm fé e acreditar no Pai Oxalá, na bandeira branca de Pai Oxalá, que é pregar paz, aí sim vocês vão parar e não vão ter o preconceito. Então tenham fé. Para de apedrejar o telhado do outro. Pegue essas pedras e ajude a arrumar, a fazer um caminho bonito para todos que dentro da religião Umbanda luta com fé, mas que ainda se fala de respeito. É mesmo? Que Pai Oxalá, que Jame mesmo abençoe, ampare e proteja a todos vocês nessa longa caminhada de evolução, nessa longa caminhada de aprendizagem que nasce. Amém? Vamos muito abaixo de agora, que já está bem beijado da vida. Assim, vovô já vai, é cheio ainda. Vovô já vai, é cheio ainda. Quando eu agir amor, passa no meu casual. Leva a dura de longa amor, para a zona do mar. Quando correr sua gira amor, passa no meu casual. Leva a dura de longa amor. Graças a Deus. Se a gente é Alexandre de Oxum. Sim. Graças a Deus. Quero agradecer novamente a oportunidade de estudo com a entidade que trabalha com o senhor, tá? Aqui na vossa casa. Como é que foi aí os bastidores? Como que o senhor se sentiu durante o trabalho? Como é que foi aí a incorporação? Abençoado. Abençoado porque foi a primeira manifestação mediúnica que eu tive foi do vovô de Joaquim, que foi numa mesa dentro de uma casa kardecista, que ele se manifestou, e isso já faz quando eu tinha 11 para 12 anos de idade. Então ele vem me acompanhando a todo esse tempo, e passa os anos, passa o tempo, ele continua com a mesma firmeza dele, continua com a mesma força e a mesma energia. E todo o trabalho que tem, toda vez que ele vai, ele deixa, deixa no meu consciente, em mim, que é essa força e esse amor que eu tenho por todos os guias e pela Umbanda. Graças a Deus. Qual que é o nome do seu terreiro? Do seu é o Centro Espiritualista Caboclo Caçador, em Cuiabá, Mato Grosso. Graças a Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Louvado seja. Claro que sim. Respeito. Tem que se respeitar. Respeitar principalmente a opinião de cada um. O importante que está fazendo lá, não é importante, é um fundamento, é algo que cada casa chega e tem que ter o respeito. Sujeitos tem que aprender a respeitar, porque aí sujeitos não vão estar praticando o amor e a caridade e o respeito. Porque muitos de sujeitos aqui na Terra tem a chave de união de caixa por caixa, por caixa disso. O importante, meu filho, é fazer a caridade, ter respeito com o sagrado, com os guias espirituais que se manifesta, que vem do Urum Puaiê, para direcionar os filhos. Porque não importa se é um, se é outro, se é esse, se é aquele. Não importa que se... Não precisa nem de vela, que uma oração, uma prece feita com amor, isso basta do que aliar isso de fazer uma matança, de fazer um sacrifício. É a fé. É a fé, esse é o sacrifício de todos.